Estou recebendo aqui no nosso estúdio José dos Reis Faria, ele que é representante da Associação de Moradores da Vila A. Bom dia. É, bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar de um tema aí bastante importante, que é o seguinte, né? Eu vejo aqui que a Associação de Moradores lançou até um edital, um comunicado, para composição de um Conselho Comunitário de Segurança ali na Vila A. Como é que vai funcionar essa iniciativa? É, só para fazer uma correção, eu não faço parte da diretoria da ANVA, Associação de Moradores da Vila A. É... por decisão de um grupo de moradores, com apoio logístico ali da estrutura da associação, ficou decidido a gente fazer a implantação do Conselho de Segurança na Vila. Haja vista que, conforme informações dos órgãos de segurança, é o segundo local, depois do centro, né, em ocorrências policiais. Então, por essa decisão, a gente já lançou um edital, né, já fez a mobilização com a divulgação da eleição, que... tem como prazo para inscrição das chapas desde o dia 13 até o dia 31 de agosto e com a eleição prevista para o dia 8 de setembro. Pois aí, é um conselho aí, como é que ele vai funcionar até? Porque eu vejo que ele tem a participação dos órgãos policiais também, né? Como é que vai funcionar? São moradores do bairro, moradores os integrantes das corporações também, como é que vai funcionar a estrutura do conselho? É, bem assim, poderão fazer parte de uma inscrição de chapas, qualquer morador tem que ser morador da Vila, né? Especificamente conforme determina o regulamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Os órgãos de segurança não poderão fazer parte do conselho, como diz o próprio regulamento. Mas eles têm, assim, nós estamos tendo um apoio muito grande dos órgãos de segurança aqui da cidade de Foz do Iguaçu, de formas que até temos uma garantia, assim, de uma certa tranquilidade para fazer a implantação do primeiro Conselho de Segurança Pública aqui da cidade. E futuramente a gente tem pretensão, né, com essa nossa experiência adquirida já nesse pequeno espaço de tempo, para difundir para os outros bairros aqui da cidade também. Pois é, e é uma situação aí que chama atenção, porque a gente já conversou em ocasiões anteriores aqui com moradores da Vila A, também a própria presidente da Associação de Moradores lá da Vila A já veio aqui para falar um pouco de situações relacionadas ao bairro. Infelizmente, com o passar do tempo, a Vila A acabou ficando visada, né, quanto a situações aí de furtos, roubos. Hoje, inclusive, aí é uma das áreas em que, infelizmente, há uma maior quantidade de furtos de carros, por exemplo, aqui em Foz. Também, né, ali onde tem uma circulação muito grande de pessoas, como a faculdade, o antigo Lango-Americano, o Hospital Ministro Costa Cavalcante, né, um local de grande circulação de pessoas. E o bairro Vila, na verdade, se tornou um corredor, né, de acesso ao centro, à zona norte da cidade, a Vila C, bairro Três Lagoas. Então é um trânsito muito intenso de pessoas ali, né, além dos moradores. E assim, a nossa preocupação também com a implantação do futuro mercado municipal na antiga Cobal, né, que seria mais um centro de circulação muito grande de pessoas, né? Então a gente tem essa preocupação também ali com essa implantação. Pois é, porque vale destacar isso também, né? A Vila Ala surgiu aí como uma das três vilas construídas aí na época, né, da usina de Itaipu, uma vila residencial, mas foi mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, hoje em dia, além de estruturas como o hospital, que já existia desde a época de Itaipu, o Colégio Anglo-Americano, que já existia também desde a época de Itaipu, há um grande centro comercial ali na Vila A, né? Principalmente no entorno da Avenida Silvio Américo Sazdelli. Isso atrai muitas pessoas diariamente ali para o bairro? Também, né? Nossa expectativa com a ampliação do comércio na Vila A, a gente tinha assim, uma expectativa muito grande com relação à prosperidade, né, da área. Então, trouxe também o ônus e o bônus também, né? No caso aí, com uma circulação intensa de pessoas, né? E a gente, assim, tem essa preocupação muito grande para a implantação desse conselho, para tentar, talvez, não acabar com essas ocorrências policiais, mas pelo menos minimizar, né? Que tem uma grande preocupação de todos os moradores. Agora, como é que um conselho, né, dessa característica, porque aqui em Foz ele é novidade, já existe em outras cidades, né, em várias cidades aqui do Paraná, existem conselhos atuantes. Como é que um conselho desse pode atuar, né, para reduzir justamente esses níveis de violência? Enfim, é uma aproximação com as autoridades policiais? Como é que funciona até um trabalho, né, de um conselho comunitário como esse? É exatamente isso, porque o Conselho Comunitário de Segurança tem que ser uma pessoa jurídica, né? Constituída através de um CNPJ. Então o acesso às forças policiais fica até um pouco mais fácil, diferentemente de você individualmente fazer um tipo de queixa, uma reclamação de ocorrência, qualquer coisa assim, né? Nesse sentido. Mas assim, com a constituição do Conselho, o nosso acesso às forças de segurança é um pouco mais fácil. Pois é, ajuda mesmo, acho que até para identificar necessidades do bairro, né? Existindo ali um diálogo entre moradores do bairro, isso ajuda também a repassar essas corporações aquilo que é prioridade? É, exatamente, assim, a gente já tem disponibilizado o site da associação, que a gente está na implantação desse conselho, e já tem a página disponibilizada lá com todas as informações a respeito da implantação do CONSEG, formulários, regulamento, né? Então a gente disponibilizou tudo isso para a comunidade, para um fácil acesso, e qualquer comunicado que tiver já pode assim, ir comunicando ali naquele meio de comunicação. Eu vi, inclusive, né, que algumas faixas foram espalhadas ali pelo bairro, né, para chamar as pessoas à mobilização em torno da composição desse conselho. Então vamos lá repetir aqui para quem está nos ouvindo, temos uma audiência ali bastante grande na região da Vilar. O prazo para inscrição das chapas, ele vai até qual data? Até o dia 31 de agosto, às 18 horas. Até o dia 31, portanto, daí deve comparecer ali na sede da Associação dos Moradores. Associação dos Moradores, né? Exatamente, para protocolar, formalizar a intenção da inscrição da chapa. Agora é fundamental também a participação dos moradores. A eleição marcada para dia 8 de setembro? Exatamente. Então, assim, o sucesso desse projeto, né, que está se iniciando, vai depender do envolvimento da comunidade, né? Porque ali nós temos ali uma comissão formada por mais ou menos 10 pessoas para tocar esse projeto, mas necessariamente há necessidade de participação intensiva aí de toda a comunidade do bairro Vilar. Pois é, realmente a participação é a chave para o sucesso em todas essas ações voltadas à segurança, né? Ainda mais em uma área residencial, né? Como é a característica, apesar de todo o comércio, todos os serviços que existem, ainda é a característica principal ali da região da Vila A. Portanto, quem quiser outras informações, inclusive, pode entrar, né, em contato ali com a Associação de Moradores, né, para obter essas informações. Enfim, também o site que você citou aqui, existe um site, né, do Conselho de Segurança Pública do Paraná, né, consegue. .pr.gov.br e o próprio site da associação também, né? Exatamente, todas as informações referentes à mobilização para essa eleição, todos os documentos estão disponibilizados naquela área. E nós desejamos aqui sucesso a essa iniciativa, que também, né, possa ser copiada também por outros bairros aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Agradeço aqui ao José dos Reis Faria pela participação aqui na RCI. Ok, eu que agradeço aí o espaço disponibilizado para a gente divulgar todo esse processo, né? E também, assim, no sentido de resgatar aquela qualidade de vida que a gente sempre teve na Vila. Um lugar excelente para se morar.